Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Estamos nós ainda analisando com vocês a carta de Jesus à igreja em Tiatira. Aprendemos nos programas anteriores, vendo a descrição do versículo 18, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Que os nossos olhos têm que ter essa qualidade. Não podem ser trevas, porque Jesus adverte quanto a este perigo para o ser humano. Para o Espírito, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, a luz e as trevas. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se, portanto, a luz que em ti existe são trevas, que grandes trevas serão. Como o Filho de Deus tem olhos luminosos, até na carta à igreja em Tiatira, ele relata as boas obras que encontra entre membros daquela igreja. Versículo 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Mas não deixa de advertir: tenho, porém, umas coisas contra ti, porque permites a Jezabel, quer dizer, que é um símbolo das coisas delituosas, perniciosas, resultante da ganância, que deturpa o espírito de autoridade, como já dissemos ao explicar a política de Deus. Jezabel, mulher que diz profetizar, pregar e seduzir os meus servos para praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Prostituição aqui não é apenas a do corpo, é a do espírito mantido na ignorância. Que coisa pior do que manter o povo na ignorância? É prostituir o povo, fazer com que ele seja mantido nas enfermidades sociais e fique satisfeito com o circo, como faziam os romanos, panem et circenses. E cada vez mais circo e menos pão. Assim é no mundo. Com todas essas transformações econômicas que vemos por aí, com as quedas das barreiras, as barreiras tarifárias e outros tipos de barreiras, com o perigo de que, caindo umas, surjam outras piores. Porque o mundo ainda age como Jezabel. Eu já expliquei, você vai dizer, Jezabel é mulher, tá vendo? Não sei o que. Não, é um símbolo. Há muito homem que é Jezabel, um homem que prejudica povos inteiros, mantendo-os na fome, inclusive do saber espiritual. Que são esses homens? Jezabéis. querem manter o povo na penumbra, porque quanto mais ignorante o povo, mais escravo. Mas um dia as nações vomitam. A história está repleta de exemplo. A Marselhesa é linda, melodia maravilhosa, mas a letra canta bem o que o povo realizou, empurrado ao desespero. Mas há um caminho aberto pelo Cristo, que não surgiu na terra para ficar aprisionado às paredes de um templo, por mais brilhante, notável e puro que seja. Porque para nós, da Legião da Boa Vontade, Jesus é a religião da vida diária. E para aqueles que pensam que liberdade é sair por aí fazendo aquilo que lhes interessa e os outros que se danem, muita gente pensa que democracia é isso também. Falam tanto em democracia, mas em democracia pro domo sua. Quando sabemos que democracia é o regime da responsabilidade. Democracia se estivermos passando muito bem. Alguns pensam. Alguns, esses dizem muitas vezes, é o Deus que pune, não sei o quê, que eles caem de pau em Deus, esquecidos que se existem, porque há um Criador que estabeleceu a vivência para as suas criaturas. Mas a justiça de Deus aparece aqui, concedida até para Jezabel nesta oportunidade. Versículo 21 do capítulo 2 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Dê-lhe tempo para que fizesse penitência. Ela, contudo, não quer arrepender-se da sua prostituição. Quer dizer, não é a prostituição só do corpo. É do conhecimento, é do saber, é da crença, é da fidelidade e assim por diante. Como não se arrepende, quer dizer, não se corrige. E as nações, porque as Jezabéis do mundo, homens e mulheres, não se corrigem e as nações são empurradas como gado para o curral da morte. Porque há sempre o perigo de uma guerra. Os homens se armam cada vez mais, apesar do fim da Guerra Fria. É como se preparasse uma guerra quente. E aqui está um homem que acredita na vida. Afinal de contas, erguemos o templo da boa vontade. E aquilo é fé. Fé no futuro. O que é que eu digo aqui? Aprender o Apocalipse sem terror é ligar a tomada no terceiro milênio, que é a esperança da humanidade. Toda vez que entra um ano, puxa, ano novo, ano bom. Então, e uma mudança de século e de milênio? Século novo, século bom, milênio novo, milênio bom. Se os nossos olhos não forem trevas, virá a grande luminosidade para todo mundo. Mas, se as Jezabéis do mundo não se arrependem, o Apocalipse não é mau, apenas diz o que lhes vai acontecer. Eu a reduzirei a doente em cima de uma cama, e aqueles que adulteram com ela se verão em grandíssima tribulação se não fizerem penitência das suas más obras. Falei adultério, o pessoal pensa logo naquilo. Mas usar mal as leis, pregar o fanatismo e fazer tantas outras coisas que prejudicam, vocês não se lembram aí? Os povos e a criatura em particular, que é isso? É adulterar a vida. É usá-la mal. Não é só aquilo que você está pensando, não. E eu ferirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda rins e corações. Quer dizer, não adianta tentar enganar a Deus, ao Cristo e ao Espírito Santo. Eles sondam rins e corações. E retribuirei a cada um segundo as obras de cada um. Mas diz aqui, já que vai retribuir a cada um segundo as suas obras, logo no versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, fala o Cristo, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás. Quer dizer, o mal é a fome, é a enfermidade, é o desabrigo. As profundezas de Satanás. É o desespero da consciência dolorida pela prática de atos não aplaudíveis. Outra carga não jogarei sobre vós. Sim? Que não aceitaram essas deturpações. Mas guardai bem o que tendes. Quer dizer, o que construíram todos com a sua perseverança no bem, pois diz o Cristo, é na vossa perseverança, diz o Evangelho, salvareis as vossas almas, mas guardai bem o que tendes até que eu volte. Quando será a volta de Jesus? Só ele que sabe, aliás, Deus é que sabe. Ele é um com o Pai, por extensão concluamos que Jesus também deva saber. Apesar de ele ter dito, a despeito dele ter afirmado, que nem os anjos do céu, somente o Pai, nem o Filho, o Pai sabe quando será essa volta. E não é só uma volta no sentido literal, é também da sua doutrina que aparece sublimada pela evolução de grande parte da humanidade, pelo amor ou pela ação da Mestra Dor. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Mas um poder de que todos prestarão contas. Que o homem não tem poder. É Deus poderoso. Os cemitérios estão repletos com seus esqueletos. O homem tem momentos de poder, nos quais prestará contas. Poder total tem Deus. Ele que é hegemônico. Eu lhe darei poder sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Isso aconteceu durante toda a história da humanidade. O homem repete os atos. Que surpresa se isso de novo se reproduzir. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, a estrela da alva. E eu quero perguntar ao povo aqui presente, quem é essa estrela da manhã, essa estrela da alva? Jesus! Jesus! É capítulo 22, as admoestações e as promessas finais do Apocalipse. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então Jesus é a estrela da manhã, a estrela da alva. E terminando, carta à igreja em Tiatira, a mensagem do divino mestre ao povo da igreja em Tiatira. Eu já expliquei que hoje essas igrejas são a religião, a ciência, a filosofia, a política, a arte, a economia, os esportes. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Então, se as sete igrejas da Ásia, menor. Hoje o mundo, essa expansão toda. Elas espalharam-se pelo mundo. São a religião, a ciência, a filosofia, a política, o esporte, a arte, a economia e assim por diante. Elas têm que ter ouvidos de ouvir o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Porque essa carta à igreja em Tiatira, o que é que ela expressa bem? A deturpação do poder, o mau uso do poder, com as suas consequências. Pois não, Vanderlei Alves Pereira? Bem, meu pai, dentro das campanhas da LBV, campanha pró-Jesus, nós estamos vivendo o Natal permanente. E, muito a propósito, nós lembramos daquele pensamento do Senhor num dos programas do Apocalipse. O Senhor dizia o seguinte: o Natal é a expansão da fraternidade e o Ano Novo a renovação da esperança, cujo resultado depende de nós, criadores da riqueza ou mantenedores da pobreza. Ou seja, com o Apocalipse, com o conhecimento da verdade de Deus, nós estaremos construindo a riqueza dentro de nós, ou então estaremos mantendo a pobreza que cada um carrega dentro de si. Mas Jesus, ele no Apocalipse, ele está à porta e bate, ou seja, ele está acordando as almas, despertando as almas, para que elas estejam sempre com as suas candeias carregadas de azeite e não sejam apanhadas de surpresa. A Legião da Boa Vontade faz esse grande trabalho de manter o povo acordado, ligado à tomada do povo a Jesus, como o Senhor diz que assim estaremos ligados ao terceiro milênio. Pois não, Alvino? Alvino, Alves de Barra, vamos lá. Bom, presidente, lembrando a questão do terceiro milênio que o Wanderlei agora terminou de falar, né? A gente gostaria de destacar essa pregação do Senhor, do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, vem chamar a atenção de todos nós, dos governantes do mundo, para as riquezas dos ensinamentos do Cristo que se encontram neste livro. Porque ele está mostrando aqui como governar, como ser, como respeitar as leis dos países, né? Respeitar as leis da... As leis que mereçam ser respeitadas. Isso, as leis que mereçam ser respeitadas, né? Porque Jesus está nos mostrando, fazendo aqui com que a gente siga os seus ensinamentos, né? E lembrando aqui a explicação que o senhor estava dando do que é ser Jezabel, né? Que não é apenas se prostituir na carne. Todos os atos que a gente... Em prejuízo dos seus semelhantes. Cometem prejuízo dos semelhantes. É de si próprio. Né? É um ato de prostituição. Né? Então, Jesus está nos chamando a atenção aqui para que nós nos corrijamos. E sempre. Né? Pois não. Bem, pregamos aos simples e às crianças também, que nos honram com a sua audiência. As crianças têm falado aqui, vocês têm ouvido. O tempo corre, né? Rapaz, lá está mostrando a hora toda hora. Mas tem que fazer, que é isso mesmo. Quem diz que criança é boba é que é bobo. Eu tenho ouvido coisas muito importantes das crianças. E elas estão aí na nossa programação legionária. Eu acho que é um absurdo desfazer das crianças. Os comerciantes não fazem isso. Quem faz é o maior idiota do mundo. Porque a turma da mídia, do marketing, sabe muito bem a força e a inteligência da criança e vão forçando o bolso do papai e da mamãe, usando bem a inteligência da criança. Por que nós que pregamos o Evangelho e o Apocalipse e que queremos estar a serviço de Deus cada vez mais, também não entendemos que a criança tem sabedoria? são espíritos velhos. Atenção às crianças. Muitas vezes a criança é mais velha, o jovem é mais velho do que muitos adultos. Quer dizer, velho em espírito, mas jovem no ânimo. É uma coisa extraordinária. É bom a gente aprender com as crianças, com os jovens. Eu procuro aprender sempre. Ando nos ambientes da LBV, detesto o gabinete. E vou conversando com eles e com os vovôs e as vovós, vou aprendendo, vou ouvindo suas sugestões, suas queixas, onde há razão, nós vamos corrigindo. Com esse pensamento está na igreja, a gente atira. Estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Que visão, hein? Bronze polido quer dizer uma coisa bonita. Recordo as representações de Maria Santíssima. Vocês veem que dos seus pés, como de muitos santos, isso, eu estou falando no trabalho artístico, saem aquelas chamas, aquilo é a vibração, são os fluidos, e da cabeça, a aura. A verdade é que as visões de cada religião, de cada religioso declara a visão que tem conforme o seu conhecimento, o seu talento, a sua evolução. Aqui mesmo, neste capítulo 2, a partir do versículo 18, carta à igreja em Tiatira, carta de Jesus, João estava vendo bronze polido, repito, quer dizer, pés fortes, não cai não, não é como aquela estátua do sonho de Nabucodonosor, que Daniel decifrou, porque os pés da estátua que caiu, abalada por uma pedra lançada do alto da montanha e não por mão humana, bateu nos pés, a estátua desabou, porque os pés dela, apesar de ser uma bela estátua de cabeça de ouro, hein, era formado de barro e de ferro, duas matérias que não se harmonizam. Aqui não. Mas caiu aquela estátua e surgiu um reino que nunca mais se desfará. O reino de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Esses pés fortes do anjo, Jesus que fala à igreja em Tiatira, são lindos. É como a visão daqueles que servem Jesus no mundo espiritual. Um brilho só. Essa igreja em Tiatira é muitíssimo importante. Proximamente, eu vou voltar com outras explicações. E duvido que acabe num programa só. Mas eu acho que isso que tratamos aqui já foi suficiente por agora. É bastante coisa, graças a Deus. Espero que tenha satisfeito a vontade de vocês em aprender essas coisas da alfabetização espiritual. Quem fala aqui, e às vezes com eloquência, é amigo. Quer ver todos vocês abeirarem-se desses conhecimentos. É amigo porque se preocupa em explicar o Apocalipse para os simples, que estão em todas as categorias sociais. Riqueza e pobreza não significam simplicidade. Bem, meus amigos e meus irmãos, nossa homenagem a todos vocês, porque nós confiamos na misericórdia de Jesus que sustenta essa obra. É Jesus quem sustenta a Legião da Boa Vontade e tudo que ela consegue fazer por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz.